Nós colocamos diante de ti, Pai, esta lista de nomes, cada um de nós que estamos aqui, outros nomes que poderão ser acrescentados, e nós estamos declarando, estas vidas pertencem a ti e serão alcançadas pelo teu poder transformador. Nós não queremos um evangelho superficial, light, que a gente não sabe se vai acontecer, se não vai. Não, Senhor, nós queremos ver o poder transformador do teu evangelho fluindo através de nós. Não abrimos mão disso, Senhor. Não abrimos mão. Nós queremos ver centenas e milhares de vidas salvas nesta cidade. Deus, nós temos quase 3 milhões de pessoas morando na grande Belo Horizonte. Nestas 3 milhões de pessoas, no meio deste grupo tão gigantesco de gente, tem muitos que o Senhor quer salvar agora, hoje. E nós estamos te pedindo que manifeste o teu poder através de nós, alcançando essas vidas. Porque nós não queremos passar a nossa vida nessa terra brincando de religião, ou simplesmente desfrutando do bom do Senhor, sem compartilhar com outros. Nós queremos nossas famílias salvas em Cristo Jesus. Nós queremos nossas famílias transformadas, vizinhos, amigos, transformados por Cristo Jesus. Por isso nós te oramos e te pedimos, manifesta o teu poder, o teu querigma através de nós. Manifesta a tua graça, a tua unção, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e leva-nos a sermos estes oficiais de justiça do teu reino, contra o império das trevas, em favor das vidas que já foram salvas por Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quero pedir que você fique de pé, irmão. Se você não entregou os nomes lá na secretaria com os irmãos que estarão lá no hall de saída, você pode pegar e anotar os seus nomes e entregar lá mesmo. Se você está participando da campanha, você vai colocar sua vida diante do Senhor e vai levar esta lista. E eu e você vamos fazer um compromisso diante do Senhor. Eu quero, Senhor, que eu não tenha tempo de ler nome por nome. Eu quero impor as minhas mãos e quero orar. Senhor, eu quero orar por estas vidas. E todas as vezes que eu puder, eu quero ler em voz alta o nome de cada uma destas vidas. Faça essa aliança com o Senhor. Se você assume isso, no final você pode passar e pegar a lista com os irmãos lá atrás também. Eu quero isso, Senhor. Eu farei isso. Dê a mão ao seu irmão. Eu vi claramente, nesses últimos dias, o Senhor liberando um mover dele, trazendo vidas, nos levando a proclamar o evangelho de uma forma mais intensa ainda. E eu não tenho dúvida de que é fruto do mover do Senhor, nos levando a esses 30 dias de oração por estas vidas. E nós vamos orar ao Senhor juntos, e você vai abençoar a vida que está ao seu lado. Ele pode não ter, ou ela pode não ter escrito nomes, mas ao redor desta vida que está com você, existem muitas pessoas a quem o Senhor quer alcançar e salvar. E quanto mais nós experimentamos o mover de Deus assim, mais nós crescemos espiritualmente, mais nós somos cheios do Espírito Santo. Porque Ele diz, vós sois a luz do mundo. Não pode colocar a luz debaixo da cama, tem que colocá-la no alto, no velador, para que todos vejam a luz de Deus, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem ao nome do Senhor. Levante a sua voz, junto com seu irmão, abençoando a vida dele, abençoando a sua vida, a vida de cada um, e declarando, Senhor, usa-nos como proclamadores do teu evangelho. Senhor, dá ao meu irmão a experiência de ver alguém salvo, vindo aqui, se batizando, sendo transformado pelo Senhor em todas as áreas da vida. Senhor, indo a outros lugares, talvez pessoas que moram em outras cidades, elas vão encontrar a Jesus como Senhor e Salvador. Oh, Senhor. Enquanto eu canto essa música, você vai continuar orando ao Senhor. Aí ouvindo a letra e vai declarando no seu coração, com suas palavras, ao Senhor. Todos nós juntos, como igreja. Como em Jerusalém, nossos primeiros irmãos, volta, ó igreja, unidos no templo, em casa partindo o pão. Como em Jerusalém, nossos primeiros irmãos, volta, ó igreja, unidos no templo, em casa partindo o pão, orando em comunhão, palavra, doutrina de Deus. Orando em comunhão, palavra, doutrina de Deus. E em cada alma que haja temor, singeleza de coração. E em cada alma que haja temor, singeleza de coração. Orando em comunhão, palavra, doutrina de Deus. Orando em comunhão, palavra, doutrina de Deus. E acrescente o Senhor à sua igreja os que hão de se salvar. E acrescente o Senhor à sua igreja os que hão de se salvar. Uma oração que fazemos ao Senhor, um desejo no coração de experimentarmos dias como em Jerusalém, como os nossos primeiros irmãos, e vermos vidas salvas, transformadas, como em Jerusalém, nossos primeiros irmãos, volta, ó igreja, unidos no templo e em casa partindo.